Então é isso, Kid. Segundo programa. Animais de estimação. Evelyn, além do Kid, você tem algum outro animal de estimação? Caraca, nem pra me defender. Não, pô. Essa peguei de surpresa, mas vamos lá, continuando. Eu nem me liguei de início na piada. Eu tinha que dar uns 2 segundos de pensar, de raciocínio pra... Peraí. Enfim, temos aqui a Evelyn, nossa a primeira dama do Pode Animar, né? Eve, tem alguma história com algum animal de estimação? Ou que queria ter algum animal? Ou enfim, qualquer coisa relacionada ao assunto? Ah, sim, eu já tive animal de estimação quando criança. E eu gostaria de ter novamente. E um dia ainda terei. Um labrador, um bulldog, um papagaio, um cavalo, enfim. Ah, esses aí são os domésticos. Ela cismada com ter filhote de tigre. É, tigre, eu acho lindo o tigre. Quem dera se eu pudesse ser. Claro, é super legal você criar uma coisa que daqui a alguns anos ela pode te devorar, mas tirando isso... Bom, eu também tive alguns bichinhos de estimação, né? Deixa eu lembrar quais que eu tive. Eu tive um pincher, que foi meu primeiro cachorro. Cachorro de macho. Ou não, né? Porra, cara. Não, eu era criança também, cara. Sabe, antes eu morava em Belfor Roxo. É um lugar onde, tipo... Nada que é seu pode sair do seu portão pra fora. Porque senão já não é mais seu. Os aliens pegam, né? Porra, eu preferia que fossem os aliens, né? Que pelo menos os aliens devolvem. Isso aí. Eles fazem experimentos dele e depois eles devolvem. Mas lá, tipo assim, a questão, tipo... O que aconteceu com o meu cachorro? Meu cachorro soltou da coleira, foi pra rua, o portão tava aberto, passou um carro, o carro parou, o cara saiu do carro, pegou o cachorro e levou ele embora. Nossa! É, pô, muito legal. Depois eu tive outros 2 poodles, né? Cachorros de macho, né? É, eu tô me ligando aqui no padrão, continua. Ah, mas qual o problema? Eu gosto de poodle, acho fofinho e tal. Ah, isso é. Não, ok, tudo bem. As pessoas gostam de coisas, não tem problema. Só que sai na rua com isso, dava uma vergonha, sabe? Aí, ok. Aí quando sai na rua, né, o cachorro da minha mãe e tal. Primeiro é um poodle muito grande, cara, era o Kenny. Não, o nome dele era Nick. Que era um poodle que eu peguei de um cara que ele... Que o cara, ele maltratava muito o cachorro vivia na rua e tal, vivia cheio de carrapato, peludo pra caramba, e o cara batia muito no cachorro. Então o cachorro, ele tinha meio um medinho, sabe? Se você fizesse um movimento muito brusco perto dele, já, tipo... Que nem o da minha tia. Fechava o olho. Aí eu, pô... O cara não tava muito afim de cuidar do cachorro, aí eu peguei ele pra mim. Só que o cachorro tava muito mais acostumado a ficar na rua. Então, sempre que o portão ficava aberto, ele aproveitava e saía. Só que uma dessas vezes ele saiu e não voltou mais. Ele sempre voltava pra casa, tá? Só que de um momento ele não voltou mais, né? Meu tio suspeita que alguém pegou ele, porque muita gente perguntava, pô, caramba, cachorro bonito e tal, pô, não tá dando ele não? Então, pra terem pessoas falando isso, você já imagina que alguém deve ter pego, né? Todo mundo de olho no cachorro dos outros. É verdade, cara. Eu tive, assim, significante, digamos, né? Assim, que realmente fez parte da minha vida, eu tive apenas um. Eu tive um cachorro, um vira-lata, que a gente pegou ele quando ele era filhote e ele passou muito tempo com a gente. Apesar de a gente, alguns breves momentos, ele não ter passado com a gente... Como, por exemplo, a vez que a gente se mudou para um apartamento, que a gente não podia levar ele. Aí a gente teve que deixar ele com uns amigos do meu pai e da minha mãe. Aí só que ele vivia na roça, né? Esses amigos em Teresópolis. Aí eles maltratavam... Não é que maltratavam, é que o Nego era indisciplinado. O nome do cachorro era Negro. Era Nego e ele tinha pelo preto. Ah, nossa, que criativo. O Nego era indisciplinado e às vezes ele brigava com os outros cachorros da rua, da vizinhança lá. E trazia alguns problemas pro... Enfim, pro cara que tava cuidando dele. A gente ficava com muita dó quando a gente ia lá visitar o Nego, visitar a família e tal. E quando a gente ia embora, ele vinha correndo atrás do carro. Tipo, ele não tava feliz ali. Ele queria estar perto da gente. Só que como a gente morava em apartamento, não tinha como manter ele. Mas foi isso, aí a gente se mudou pra cá, pra outra casa e tal. Aí ele morreu alguns anos atrás. quando a gente foi de novo morar num apartamento, só que dessa vez em Caxias, a gente, mesmo esquema, deixou ele com uma outra família que era amiga dos meus pais. Só que ele teve uma infecção por carrapato e morreu, ele já tava bem velho também. Fora isso, eu tive uns hamsters que eu deixei eles torrando no sol, né? Ai. Nada. Minha prima também deixou um hamster dela torrando no sol. Caramba, cara, por que a gente deixa hamsters torrando no sol? Meu irmão já deixou aqueles ratos de laboratório também. Morri assim. Então, eu tinha um assim. Tipo, eu acho que o meu hamster ele é igual uma planta, ele precisa fazer fotossíntese. Eu vou deixar ele aqui na mureta pegando um pouquinho de sol. Pegando fogo, né? Tá fresquinho, tá fazendo apenas 42 graus hoje. Às 3 da tarde, acho que tá bom pra ele ficar aqui fora. Aí você vai fazer outra coisa. Nossa, 7 horas, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Aí você vai ver a lua. Nossa, que céu estrelado. Nossa, que hamster torrado. O que acontece? Dica da abertura. Deixe seu hamster torrar. Não, pera. Não deixe o seu hamster torrar, não é? É, não faça isso. Ah, só um pouquinho. Não. Temos mais alguma coisa pra falar? Bom, acho que tem um adendo aqui que eu... Tipo, pros ouvintes que não sabem, não entenderam ainda a questão da primeira dama, aí é a minha digníssima primeira dama, por isso ela tá participando aqui. E, tipo, a gente tem aquelas conversinhas, tipo, de casamento... Oh. De bichos que a gente pretende ter. Chegamos no consenso de ter no futuro, antes de ter filhos, pra gente aprender a ter um pouco de responsabilidade. Tipo, aprender, tipo, ao invés de deixar o hamster torrando o sol, não acabar esquecendo o bebê torrando o sol, a gente decidiu, pô, vamos ter uns bichinhos de estimação. A gente tem uma ideia, sei lá, de ter um labrador, um bulldog. Bulldog. E eu, uma coisa que eu quero muito ter, que eu já falei que eu quero ter, a gente vai ter em ponto final, que é um furão. É. Eu sou doido pra ter um furão. Que da hora, cara, um furão. Furão é um bicho muito legal, que ele é muito brincalhão. O furão é maneiro, eu queria ter, assim, sobre animal brincalhão, minha mãe queria ter um mini pig. Por que cargas d'água ela quer ter um mini bacon em casa, eu não sei. Mas ela queria ter um mini pig. Minha cachorra latindo do nada agora. Só pra... É, temos participação aqui de especial de um bicho de estimação. Eu tenho a cachorra e uma gata, então é bem difícil de cuidar dos dois. Se dão bem. Se dão bem quando uma tá na cozinha e a outra tá na varanda. Elas se dão muito bem. Elas não brigam. Fala a verdade. A cadela, ela implica um pouco com a gata e a gata dá umas patadas nela, mas elas não chegam a brigar mesmo. Entendi. Bom, acho que já falamos bastante, né, sobre bichinho de estimação. Acho que a gente já pode começar o cast, né? Não, você esqueceu do gorila. Não, eu já falei, a gente não vai ter um gorila. A gente não vai ter um bicho que arranca a cabeça dos nossos filhos. Você já entendeu, eu já falei. Não, gorilas são tão assim. Depende, se ele não estiver querendo defender o território dele, aí ele pode ser... Uma fêmea. Ah, se for uma fêmea... Ah, Eve é uma pessoa bem exótica, né? Se pessoas querem ter cachorros, furões, mini bacons, ela quer ter um gorila. Crocodilo também. Um gorila, um crocodilo, um tigre, só... É, porque, tipo, só porque ela viu um vídeo de uma família russa que tinha um crocodilo dentro de casa. Mas aí você entende, pô, tipo, são russos. Aí você entende, aí, tipo, o cachorro deles é de um russo, é um crocodilo. Você entende isso, é compreensível. É tipo família tradicional russa. São um pai, uma mãe, dois filhos, geralmente é um casal, e um crocodilo como cachorro. Ok, então vamos começar? Vamos lá. Bom, eu sou o Kid e às vezes me sinto um peixe fora d'água. Eu sou a Ave e nunca comi peixe. Eu sou o Podvito e bolhas. Minhas bolhas. E você está ouvindo o Pod Animar. O podcast que é pura animação. Não precisa, já tem uma vinheta, cara. Ah, desculpa, cara. Haviam quatro amigos que se reuniam para falar sobre coisas divertidas. Até que um dia, surge uma intrigante pergunta entre eles. Ei, galera, o que, que vocês acham da gente fazer um podcast? Genial. Tanto faz. Legal, vamos nessa. E assim surge o Pode Animar, o podcast que é pura animação. Galera, estamos aqui no primeiro episódio do Pode Animar. Esse aqui é o primeiro porque o anterior foi o piloto. Então, já que o anterior foi o piloto, então esse é o primeiro, né? O primeiro não é o primeiro. O primeiro é esse aqui, o segundo. Okay. Tá bom, Cade. Eu acho que ele já entendeu. Porque esse é o número um, o outro era o piloto, mas o primeiro. Uh-huh. Mas agora esse é o segundo, que na verdade é o primeiro programa, porque o outro era o piloto. Que na verdade é o terceiro, porque ainda tem a chamada. Não, a chamada não é um programa, é uma chamada. Bom, acho que o público deu pra entender. Galera, hoje falaremos sobre uma animação que marcou a infância de muita gente, ou que a vida adulta, né? Porque algumas pessoas já deviam ser adultas quando assistiram, mas que mesmo assim acho que deve ter causado impacto. De forma até diferente do que para uma criança, né? Porque tem lições para ambos os lados, que é a animação da Pixar Procurando Nemo. Estreando aqui a nossa primeira série do Pode Animar, que é a série Pixar. Cada programa da série Pixar estaremos abordando uma animação da Pixar, é lógico, né? Aprendam com a gente, nós somos o único podcast que eu vi até hoje que já começa com uma série. Como vocês devem ter percebido, apenas há dois integrantes nativos, que sou eu e o Pode Vito, o Barão e o Kira não puderam estar aqui porque tiveram algumas outras responsabilidades. O Kira viu um criminoso que ele teve que escrever o nome do cara no caderninho dele lá. E o Barão teve uns problemas em uma das terras deles lá, acho que uns camponeses se rebelando lá, ele teve que ir lá pra resolver. Pode Vito! Você sabe onde é que está Procurando Nemo dentro da cronologia da Pixar? Sei. Onde? Procurando Nemo, meu caro amigo. E caros ouvintes. E cara primeira dama. Ele é o quinto filme de lançamento da Pixar, sendo lançado em 30 de maio de 2003, Procurando Nemo, dirigido por Andrew Staton, que já apareceu antes na Pixar, na direção com John Lasseter, que é o mito. Na direção de Bug's Life, Vida de Inseto. Agora ele dirige o próprio filme praticamente sozinho. Ele não dirige sozinho, ele dirige com Lee Unkrich. Lee Unkrich, que dirigiu também, alguns anos depois, Toy Story 3. Mas ele se encontra na número 5 de 21 filmes. Ele é o quinto. 16 filmes lançados até hoje. Tem aqui Procurando Dory, que vamos falar futuramente. Carros 3, Coco, Toy Story 4 e Os Incríveis 2. Obrigado por ter passado algumas informações que eu não sabia, porque eu não pesquisei. Eu sou um host muito competente, mas... Bom, tendo essas informações aí, uma coisa que eu acho interessante saber, queria saber se vocês ainda lembram a primeira vez que vocês assistiram Procurando Nemo, se vocês lembram qual a circunstância, o momento da vida de vocês, como aconteceu e tal. Algum de vocês se lembra? Não me lembro, não consigo lembrar. Eu me lembro de cenas do filme quando eu assisti quando criança, só que eu não me lembro de que circunstância. Eu lembro que uma das coisas que eu mais fiquei preso no filme quando eu era criança era quando o Nemo fala pro Sr. Raio, pro professor, onde ele mora, né? O professor pergunta: nós, antes de começarmos, temos uma pergunta científica pra fazer. Que tipo de casa você mora? Aí o Nemo fala: eu moro numa anemone... anemona. Enfim, essa é a parte que eu mais lembro do filme, quando criança, né? E, claro, o eterno continue a nadar, que é o Hakuna Matata da Pixar. Eu lembro vagamente, porque eu sei que esse foi um dos filmes que eu assisti no cinema. Provavelmente foi... alguns dos primeiros filmes da Pixar que eu assisti no cinema. Eu lembro que eu fui no cinema, eu lembro de estar assistindo isso no telão do cinema. E sei que é uma daquelas programações que eu falei já no piloto, de aqueles momentos que minha mãe me levava no cinema pra assistir as animações. Mas esse é o máximo que eu consigo lembrar. Eu não consigo lembrar muito detalhadamente, não. Acho que dessa animação a gente não tem muita coisa, assim, nostálgica pra compartilhar. Porque nós não lembramos de nada. Continue a nadar pra achar a solução. Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a história de Procurando Nemo. Vai ter podcast de programas futuros que a gente vai se ater às animações de forma um pouco mais técnica, falar um pouco mais aprofundada sobre elas, mas já que a nossa equipe está pequena nesse programa, decidimos analisar tudo de uma forma um pouco mais pessoal, mais da forma que nós enxergamos, então... Mais emotiva, digamos assim, né? É, como a Pixar faz tudo de forma a tocar no emocional das pessoas, acho que seria bom a gente falar como ela tocou no nosso emocional, né? Então, queria que vocês compartilhassem coisas assim... O que vocês aprenderam com Procurando Nemo? O que a animação passou pra você? O que os personagens passaram pra vocês? Lições que vocês aprenderam? O que vocês acham da história, da trama e tudo mais? Pra mim, duas coisas. Primeiro, passou uma lição de que você não deve desobedecer seus pais quando eles falarem que não. Que no caso o Nemo desobedeceu o pai dele. E também uma outra lição que, bom, conforme nossos filhos vão crescendo, bom, a gente tem que arriscar, tem que deixá-los seguir o próprio caminho, como na parte das tartarugas. Não sei se vocês lembram dessa cena. Exatamente, lembro sim, que o esguicho é lançado pra fora da CLA, e o Marlin fica desesperado, aí o Crush fala, calma, deixa ele vai saber voltar, aí ele volta. Exatamente. Que ali é um momento que é uma lição que o próprio personagem Marlin aprende. Que é uma coisa interessante também nas animações da Pixar. Que você vai aprendendo junto com os personagens. Às vezes os próprios protagonistas, eles são personagens muito falhos e que precisam aprender muito. E que no decorrer da animação é como se fosse o processo de aprendizado do protagonista. Eu acho isso bem interessante. Exatamente, o Marlin, ele é um peixe super protetor, né, por causa do que acontece no início do filme e tal. E ao longo do filme ele aprende que se ele não deixar o Nemo viver, o Nemo não vai saber se defender quando for adulto, né. O Nemo não vai ter as suas próprias experiências. Isso é uma grande mensagem para os pais, que apesar deles serem super protetores e isso não ser ruim... eles têm que deixar um pouco o filho criar suas asas, né? Ou nadar pra fora da corrente e saber voltar sozinho. Porque é o ciclo da vida, o ciclo sem fim. Como eu já falei aqui pro Vitor, eu assisti procurando... Só nessa semana de estudo da animação, eu assisti procurando Nemo umas 4 vezes. E não sabe quem é o diretor. Muito boa você, Kid. É porque eu tava me atendo muito à animação, porque eu pensei, pô, vou catar tudo que essa animação me passa, sabe? E eu, cara, achei muita coisa, muitas lições mesmo que essa animação passa. Eu fui anotando as coisas de acordo com o decorrer do filme. A primeira coisa que, assim, que eu já notei, uma coisa assim, que até eu não gostei muito, não desmerece a animação, mas que eu olhei e pensei, cara, isso aí poderia ter sido trabalhado de forma um pouco a tocar mais nas pessoas. Eu acho que o início do filme, onde mostra lá o Marlin e a Coral, que é a esposa do Marlin. Coral. E tá lá eles com os ovos deles, os filhotinhos, ovos dos filhotinhos deles. Mais de 400 ovos. Alguém tem que gostar de você, Marlin. E eu... Assim, essa cena meio que... Naquele momento, ela me toca muito. Porque é a morte da esposa dele e tal. Ela tem muito mérito e, às vezes, um pouco de demérito também. Porque, em tão pouco tempo, a animação ela já mostra pra você a relação entre Marlin e a Coral. Então você já vê que eles são um casal apaixonado, que eles são muito companheiros. Você vê lá eles brincando um com o outro. Aqueles poucos minutos já cativam você. Só que aí ocorre aquele ocorrido daquele peixe, que eu nem sei que espécie é aquele peixe, que acaba atacando eles. O Marlin se preocupa mais com a coral dela ir pra dentro da anêmona e ficar segura, falando que os ovos vão ficar bem. Mas, pô, a mãe, no instinto protetor dela, ela vai e avança em direção aos filhotes, né? E o Marlin, pô, como o papel do macho, ele vai e avança pra tentar defender a fêmea. Só que aí tem aquele momento que ele apaga, né? Que ele desmaia. E aí, quando ele acorda, ele encontra lá o ninho completamente vazio, a coral já não tá mais lá, então você já deduz que a coral e os ovos foram devorados. Só que eu não senti, assim, tanto o reflexo da tristeza do Marlin. Eu acho que faltava um pouco mais de drama nesse momento. Porque, tipo assim, você sente o drama nesse momento, mas em seguida parece que esse início, pá, não... Você nem lembra. Depois de mais 2 minutos de você vendo a vida do Marlin e do Nemo, você não lembra mais do início. Você não lembra mais dessa parte dramática que é muito importante. Kid, mas esse início, ele serve basicamente pra justificar o Marlin ser super protetor. E ele mostra já o primeiro desafio do Marlin, que é cuidar do Nemo como pai solteiro, cuidar do Nemo, que é um filho que tem deficiência, né? Que ele tem aquela nadadeira menor. Então, esse início, ele serve basicamente... Eu entendo o que você tá dizendo e eu realmente queria ter sentido mais a morte da Coral. Se tivesse um pouco mais de tempo de filme, talvez eu teria sentido mais a morte da Coral. Mas esse filme mostra basicamente por que, que o Marlin é super protetor. Essa é a única, tipo assim, crítica, sei. O Evelyn vai falar, ele tá pensando, ah, cara, chato e tal. Porque ela me acha muito crítico de filme. Mas é, tipo assim, só a única coisa, assim, que me fez pensar mais que poderia ter sido um pouquinho menor, melhor e tal. Não, eu não me importaria de ter, tipo, uns 5 minutinhos a mais da animação pra ter um trabalho mais esmeroso nesse primeiro início. Tanto porque também você não sente tanto o tempo da animação. A animação tem cerca de 1 hora e 40, mas você não sente essas 1 hora e 40. Você sente o tempo passar, parece até que tem menos de 1 hora. É uma coisa que a sensação do tempo, da passagem de tempo da animação, ela é uma coisa bem, bem confortável. Você não, não é uma coisa que você sente uma coisa arrastada, nem nada do tipo. É uma coisa sim. É impressionante isso, cara, que você falou num ponto que eu tinha pensado quando eu tava assistindo pela sexta vez, não, mentira, pela segunda vez, que o filme, ele tem tanto ritmo, ele é tão ligado às cenas umas nas outras que a gente não percebe. Agora, por que que, eu acho que eu consigo entender, eu posso estar errado também, mas se algum ouvinte conseguir alguma coisa que me desmoralize ou fale que mostre que eu tô errado, por favor, manda um e-mail lá pra gente ou posta no comentário. Mas por que que o início não tem tanto foco no... Eu penso, né? Por que que esse início não tem tanto foco na relação do Coral com o Marlin? Porque esses 5 minutos, eles custam, não só em dinheiro pra empresa, óbvio, mas em tempo. Esses 5 minutos provavelmente demorariam meses para serem feitos. E não é o foco da animação. Eles tinham muitas outras coisas para fazer. E se eles focassem nesses 5 minutos apenas para fazer esse... para aprofundar uma relação que não vai ser trabalhada ao longo do filme, eu acho que isso é mais uma perda de tempo para eles, né, pro pessoal da Pixar. Agora eu tô pensando como um porco capitalista, me desculpem, gente, mas é isso aí. Continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução. Bom, uma coisa que eu também que eu gostei muito é o retrato da relação entre Nemo e o Marlin. Você vê no início da animação já o Marlin acordando, a forma que o Nemo acorda o Marlin, a forma animada em que eles se relacionam, você já vê que é uma relação de pai e filho amigável, não é aquela relação chata, ruim, que o filho odeia o pai, que o filho tá sempre desobedecendo o pai, é aquele companheirismo entre pai e filho. Claro, tendo aquela coisa super protetora do Marlin de querer proteger o Nemo de tudo e querer afastar ele de tudo o tempo todo. E isso é tão verdade que no início, quando o Marlin dá as porradas, o Nemo bate no Marlin lá pra ele acordar e tal, ele fala, ah não, só mais 5 minutos. Ele fala, ah, não é escola pra você, é pra mim. Aí tá, corta a cena, eles estão indo pra escola. O Nemo vai nadando e o Marlin vai cerceando o Nemo pra ele não encostar em nada, pra nada machucar ele. Isso mostra a relação super protetora dele, que apesar de ser amigável, é super, super protetora. É, uma coisa que você consegue entender disso aqui, tipo, o Nemo, talvez seja a primeira vez que o Nemo vá sair da anêmona pra poder ter algum convívio lá fora. Tanto que essa rixa entre ele e o pai só acontece depois lá fora, quando o Nemo se sente, de certa forma, sufocado pela tanta intervenção do pai e superproteção dele, né? Exatamente. Essas cenas se seguem e logo no início eu acho que é uma das cenas uma das apresentações de personagens mais geniais que eu já vi. A gente já comentou agora há pouco. Que é o Nemo, ele vai conhecer os coleguinhas de escola, né? Primeiro que a cena já começa, aí já mostra como é que é mais ou menos o ambiente do pátio da escola, entre aspas, né? Os dois peixes lá fazendo bullying com o caranguejo, pegando o casco dele e tal. E o Nemo conhece os três amiguinhos, né? Que um tem um tentáculo menor que o outro, só que não dá pra perceber, principalmente quando ele balança. O outro é um mala sem alça e o cavalo marinho é alérgico a H2O. Essa é uma piada que a criança não entende, tipo, tá, ok. Aí ele, logo em seguida, ele espirra. Ele é alérgico à água, mas espirra. Muito maneiro. Nesse seguinte tópico que eu separei aqui, é a questão de que ensina também as crianças a obedecerem os pais, como a Eve falou. E mostra também que, em relação às consequências que o filho pode sofrer pela desobediência, por não fazer aquilo que o pai diz que é, tomar os cuidados que o pai diz que deve tomar cuidado. E mostra também que o pai está sempre disposto a salvar o filho, a enfrentar os seus medos, os perigos, ser tipo como o herói da criança. Também tem aquilo que eu falei no começo, que os filhos crescem, né, e os pais têm que deixar seguir o seu caminho. Exatamente, e é uma atitude difícil para os pais, né? Por exemplo, eu vou falar um pouco agora do meu caso. Minha mãe, que provavelmente está ouvindo esse programa, ela... Sempre que eu falo para ela que eu quero fazer faculdade em outra cidade, eu quero fazer o UERJ, vocês que são do Rio sabem onde é que fica, mais ou menos. Eu moro longe, eu moro no interior do estado. Então, pô, para eu fazer o UERJ, eu teria que morar perto da faculdade. E para minha mãe isso é praticamente inconcebível, porque como assim eu vou morar longe dela? Entendeu? Isso é uma dificuldade para os pais, né? De deixar o filho seguir o seu próprio caminho. Mãe, isso não é uma crítica. Te amo. Beijo. É, entendo. É, então essas coisas, essas duas coisas, elas meio que se complementam. Tem aquela coisa, tipo, dos filhos desobedecerem os pais, mas também cabe aos pais também ter que entender que algumas coisas eles devem deixar os filhos livres para tomar as decisões deles, para fazer o que eles precisam fazer. Algumas coisas são realmente perigosas dos filhos fazerem, os pais têm que tomar o cuidado devido e não permitir os filhos fazerem coisas inconsequentes. Mas às vezes o pai também, até para o próprio aprendizado do filho, ele deve deixar o filho também sofrer algumas consequências. Exatamente. Alguma coisa para falar, Ive, sobre esse assunto? Fechar o tópico? É aquilo como algumas pessoas falam. Você tem que deixar a pessoa que teima quebrar a cara para adquirir experiência. É verdade. E a gente só aprende com a vida, né? Tem um ponto aqui que eu achei que alguns pais devem ter torcido o nariz, sabe? O quê? Que eu fico, não acredito que eles fizeram isso nesse desenho. O quê? Esse desenho não é uma coisa muito favorável aos dentistas. Eu acho que eu entendi assim, olhando, vendo o filme, cara, esse filme colabora um pouco com a criança ter medo de dentista. Mas é algo comum, é algo normal, criança ter medo de dentista. Mas tipo assim, o filme ensina tantas coisas, né? Fico assim, cara, por que não pode desmistificar pra criança essa coisa do dentista? Tipo, mostrar, olha só, o dentista não é assim, é mais tranquilo, não é essa dor toda. Aí tipo, vai lá... Tipo, bate o pelicano na janela e de repente o dentista arranca o dente do cara pra acender, tipo, ah! Aí você fica, vai, a criança vai olhar isso, vai achar que isso pode acontecer realmente. Vai falar, mamãe, aconteceu aquilo, o dentista não deu, arrancou lá o dente do cara, o cara doeu pra caramba, eu não quero não, mãe, vou ao dentista não, prefiro meu dente podre. Ainda bem que ele arrancou o dente certo, né? Vocês sabiam, você falou do dentista, você sabia que o endereço P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney, ele realmente existe? Bom, pelo menos eu acho que ele existe, embora eu não consiga achar ele no Maps. É, tem uma imagem que a gente vai deixar aí no post, que é do... de uma clínica, né? Não é clínica, o número não é, o nome não é clínica, é... Enfim, do consultório de um dentista, que é P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Eu queria saber por que eu não consigo achar esse endereço. Só uma curiosidade. Ah, não sei. Pode ser um endereço fictício também. Provável. E uma coisa também que eu fiquei assim, pra criança, tranquilo, passa batido. Acho que pra algumas pessoas também passa batido, tranquilo. Mas fiquei imaginando, será que tem esse costume mesmo de alguém botar o endereço na máscara de mergulho? Boa pergunta. Eu não tinha me tocado nisso, cara. Ou será que, tipo assim, isso aí foi uma mamata pra poder conseguir que a trama avançasse? Sei lá, o roteirista ficou pensando, caraca, como é que um peixe vai descobrir onde pra onde o outro peixe foi levado depois de pescado? Aí, tipo, eu pensava, pô, acho que eu vou escrever um DVD, vai botar endereço na máscara. Mas tem pessoas que têm mania de colocar nomes nos pertences. É, exatamente. Se por mais poucos que sejam os pertences, tem gente que coloca nome em tudo. Pois é, eu acho que é mais pela aquela, se você perder, se eu perder, por favor, entregue nesse endereço, né? É. Oh, meu Deus do céu, perdi a minha máscara de mergulho de $2. Ai, caramba, nossa, duas fortunas de dólares pra poder comprar outro. Mas tem gente que tem manias de colocar nome em tudo pra não perder. E uma máscara de mergulho não deve ser tão barato. Só deve ser caro aqui, porque pra um americano deve ser muito baratinho. É, deve ser. Bom, mas isso aqui, só uma observação que eu fiz, mas não é um dos tópicos, não. Ah, tudo bem. Uma coisa que eu vi também, que é em relação aos dois personagens principais. Tem o Marlin, que ele é o protagonista, e tem a Dory. A Dory, ela faz um contraponto quase que extremo com o Marlin. Ele é um cara muito preocupado, ele é muito sério, ele é cheio de medos. Enquanto a Dory é completamente despreocupada, ela não se preocupa com nada, ela é muito alegre, ela é completamente inocente e ela é completamente destemida. Você vê no próprio rosto do Marlin aquela preocupação, né? Aquele um rosto severo, um rosto cansado. E a Dory não, a Dory é alegre e inocente. Tem uma cena, pô, não consigo me lembrar aqui. Mas é que... Ah, cara, peraí, deixa eu tentar lembrar. Ah, enfim, não vou citar essa cena, vou citar outra. Tem uma outra cena, que é quando eles lutam contra os tubarões lá, né, e tal. Aí explode tudo, ele fica pendurado no barco, aí a máscara cai. O Marlin, ele vai desesperado correndo atrás da máscara, que não quer, só que depois ele sobe e fica na pedra. Enquanto a Dory não, a Dory vai de boa, vai tchuu, tchuu, aí roda, dá um rodopio assim por Marlin, vai rodando. E aí acho que é nesse momento que começa aquela da primeira vez a música na animação. Continue a nadar. Exato. Ela... Pra achar a solução. Ela sobe, aí ela fala alguma coisa sobre seus problemas, aí ela fala, continue, ou em inglês, keep swimming, e ela transpassa a inocência. Eu acho que é um belo contraponto. O Marlin, ele representa a gente, adulto, adolescente mais velho, que já tem um pouco mais de sabedoria sobre a vida, né? A Dory não, a Dory representa a criança que tá assistindo, representa aquela serenidade, aquela inocência e aquele bom humor, né? É que é uma coisa bem legal também, que eles se unem por causa de uma necessidade, um pelo outro. O Marlin precisa dela porque acaba ela sendo a única pessoa que sabe ler. Por ela saber ler, ela é a única pessoa que se lembra do endereço. Só que a Dory, ela tem problema da memória dela, de problema de perda de memória recente, que pô, deve ser um problema horrível, que ela tudo que ela perde memória de tudo, qualquer coisa que ela faz, poucos minutos depois ela já não é como se não tivesse acontecido. Só que depois que ela começa a estar com o Marlin, ela passa a lembrar das coisas, ela deixa de esquecer tudo que ela passa, as coisas que ela passa com ele. Claro que ela esquece algumas pouquinhas coisas, mas tipo, o foco central, ela não, por exemplo, ela não esquece o Marlin depois que ela passa a estar mais tempo com ele. Exato, e é uma coisa que ela cita no final do filme, né? Quando o o Marlin tem a noção de que o Nemo morreu e tal, e ele vai pra casa, cabisbaixo. Aí ele fala, não, acabou, você pode seguir seu caminho. Aí ela fala, não me lembro direito mais ou menos o diálogo, mas ela fala que ela gosta de estar com ele, ela gosta de estar perto dele porque ele faz ela lembrar das coisas. Continue a nadar, pra achar a solução. E uma coisa é uma coisa também do senso de humor da animação, que eu acho fantástico no humor da Pixar. Aquele humor perfeito, sabe? Humor que não ofende, que é tranquilo, sabe? É um senso de humor que mostra que pra ter humor você não precisa de sujeira nas palavras, não precisa de um besterol, ser um besterol, sabe? Coisas assim mínimas e bobinhas conseguem ser muito engraçadas. Exato, né? Aquele humor inocente da Pixar, né? Aliás, é uma marca da Pixar esse tipo de humor, né? Que é um humor leve, né? E é um humor que todo mundo entende. Serve pra tanto pra criança quanto pra adulto, quanto pra idoso, quanto pra seres que não são do nosso planeta. Serve pra todo mundo. Uma coisa também que eu vi do aprendizado do Marlin com a Dory. Ele vai aprendendo com a Dory a se divertir. E ao mesmo tempo ele vai aprendendo que deve haver um equilíbrio entre a diversão e a seriedade. Um bom exemplo é a cena, por exemplo, das águas vivas. E que a Dory, ela consegue fazer com que o Marlin se solte mais, que o Marlin consiga se divertir até num momento muito tenso. E, tipo, a Dory consegue provocar o Marlin a ponto dele criar um jogo pro Marlin conseguir fazer ele e a Dory sair dali do meio das águas vivas. E ali também, né, é uma coisa interessante que você repara que a Dory, ela acaba se ferindo no meio disso. Ela acaba ficando pra trás e uma água viva, ela fica presa na água viva. E no final das contas o Marlin tira ela, só que ela fica com um ferimento debaixo da barbatana. Tipo, antes de acontecer isso, de eles entrarem no meio da água viva, havia tipo aquele desfiladeiro em que eles deveriam passar no meio. Só que a Dory diz pra ele o tempo todo que eles deveriam passar no meio, mas o Marlin não confia nela e tal, e prefere fazer o modo dele. E acaba com o modo dele e acaba levando ele para as águas vivas e ela se fere. E lá no momento que eles largam as tartarugas e ficam lá em mar aberto e aparece lá a baleia, sua sombra dela lá no fundo, a Dory fala, tipo, pra eles tentarem se comunicar com a baleia. E o Marlin, não vão fazer isso e tal. E aí, tipo, ela fala, confia em mim, vai dar tudo certo. E aí nesse momento que ela fala, confia em mim, ele faz aquela cara, tipo, meio receoso e depois ele olha pro ferimento da Dory embaixo da barbatana. Naquele momento vem, tipo, na cabeça dela, tipo, isso aconteceu com ela porque eu não confiei nela. Então é aquela cena sutil demonstrando o peso na consciência por não ter ouvido ela. E aí ele topa ela se comunicar com a baleia. E outra coisa também que eu reparei é em relação a que a atitude dos pais pode encorajar os filhos. Por exemplo, na cena que o Nemo tava dentro do aquário, que o Gil, ele fala pro Nemo que, pô, o pai dele deve estar buscando por ele, procurando por ele. E o Nemo fica desacreditado, porque fala, ah, meu pai tem medo do mar, ele não tá procurando por mim, ele não deve estar vindo atrás de mim, porque ele não teria coragem. Na verdade, a cena, ela não se sucede assim. Ela acontece com o Nemo, ele chega, o Gil tá cabisbaixo naquela caveira lá onde ele dorme. Aí o Nemo chega e fala com ele, pô, me desculpa por não ter conseguido travar o... É, mas eu não tava falando, em relação a isso, eu tava falando, tipo... Não, você tava falando já, tipo, já começou a entrar na parte que o Nigel chega lá. Eu ia chegar na parte do Nigel. Eu só tava comentando primeiro que o Nemo falou que pro Gil que o pai dele era um covarde. Que não iria procurar ele. Aí eu ia entrar no momento que o Nigel chega pra contar ao Nemo que o pai dele tá procurando ele. É, porque eu esqueci que o Nigel chega antes dele falar isso. Bom, mas só pra continuar então, que o Nigel fala pro Nemo que o pai dele tá procurando ele e tal. É, e aí o Nigel começa a contar, né, que sobre os feitos que o pai dele fez pra tentar alcançar ele. Tem a cena, no momento anterior, que o Nemo tenta parar lá o sistema lá de filtragem de água, só que ele não é bem sucedido, ele fica com medo por causa do que acontece lá. Ele sofre um acidente, mas aí poderia ter acontecido algo muito ruim com ele. E aí ele fica meio que traumatizado. Quando ele sabe que o pai dele está enfrentando os medos dele para encontrar o filho, então o filho acaba se encorajando em enfrentar os próprios medos para poder se encontrar com o pai também. Exatamente, ele vê que o pai tá se esforçando pra resgatar ele, então ele toma coragem e segue o plano do Gil. E dessa vez bem sucedido, porque ele pega a pedra certa. Bom, galera, antes de continuarmos com o programa ainda não acabou, mas a gente vai encerrar a participação da Eve por aqui, porque a gente grava de madrugada e tipo, a Eve ela já tá com sono já, porque ela costuma dormir cedo. Então, queria estar aqui agradecendo a participação dela. Talvez futuramente ela venha participar com a gente outras vezes também. Espero que por mais tempo e tal. Então, Eve, obrigado pela sua participação. De nada. É uma honra pra mim, né, ter conhecido você, mesmo que seja nesse período curto de tempo, né? Muito obrigado pela sua participação, a gente espera que você participe mais vezes, enfim, nos programas que vão suceder aí. É isso aí, muito obrigado. É legal, de nada, gente. Obrigado, amor, pela participação. Beijinho, tá? Boa noite. Tchau, beijo. Oh. Boa noite. Continue a nadar, pra achar a solução. Outro ponto importante que eu observei também o ensinamento do valor do trabalho em grupo. Aquele que começa. O primeiro exemplo que é dado durante essa animação do trabalho em grupo, e que é um aprendizado que o próprio Nemo aprende enquanto ele tá dentro do aquário, é em relação à equipe, você trabalhar em equipe, a união, que é a coisa de que a união faz a força. E o fato de todos os peixes, todos os seres vivos daquele aquário trabalharem juntos foi o que fez com que o Nemo conseguisse sair de lá. Fez com que o Nemo não morresse, né? E você vê também aquele momento em que o dentista, ele vai pegar o Nemo com aquela redinha, e aí ele puxa o Nemo, e o Nemo começa a gritar, socorro, Gil. E o Gil, ele pula dentro da redinha e fala, nada pra baixo, garoto, vamos nada pra baixo. Aí todos os outros peixes vêm. E todos eles nadam para baixo juntos e fazem a força para que o dentista não consiga tirar eles. Consiga tirar o Nemo. Só que depois Exato. Ele pega, acaba pegando o Nemo com o saquinho lá. Mas esse momento serve para um momento muito importante. Um ensinamento muito legal mostrado lá na frente. Que é o momento em que o Nemo consegue reencontrar com o Marlin. A Dory acha ele. E aí acontece de que tem um barco de pesca que pega vários peixes que estão ali por perto. E entre eles estavam a Dory. E o Nemo vai lá no meio da rede para poder ajudar o salvamento da Dory. E o Marlin tem aquela coisa de não querer deixar. Que é o momento que se dá, tipo, que é retratado duas lições. A lição que o Nemo aprendeu no aquário e uma lição que o Marlin aprende durante a viagem dele com as tartarugas. Que é de deixar eles seguirem, né? Os filhos seguirem. E acaba que o Marlin, por causa desse aprendizado, ele deixa o Nemo fazer o que ele deve fazer. Confia no Nemo pra salvar a Dory. E o Nemo põe em prática aquilo que ele aprendeu no aquário. E começa ele e o Marlin mandarem todos os peixes nadarem pra baixo. Cara, achei essa uma cena muito, muito, muito legal. Exato, ele fala, nadem pra baixo. Nadem pra baixo. Aí todo mundo, nada pra baixo, nada pra baixo. E todo mundo se concentra. E aquela coisa de união faz a força, né? E todo mundo... E aliás, literalmente. O filme mostra isso literalmente. A união de todos os peixes fizeram a força pra que eles fossem libertos, né? Uma outra coisa interessante também que mostra no filme, eu não sei se isso pode ser considerado uma mensagem subliminar ou enfim. Porque eu acho que tá tão na cara que nem é mensagem subliminar. Que mostra uma sociedade secreta, entre aspas, né? Que é a sociedade do aquário. Que para um integrante participar dessa sociedade, ele tem que passar por uma iniciação. Tô fazendo aspas com o dedo aqui. Que a iniciação do Nemo é passar pelo Anel de Fogo. Que ele tem que atravessar o anel lá e tal. E outra coisa, ainda dentro desse contexto da união, é quando o Nemo, a Darla chega, aí pega ele e tal, aí ele fica pedindo ajuda pro Gil. Desculpa, gente, eu gravei os nomes em inglês, por isso que eu não tô falando em português. É meio babaca, mas desculpa. Me processa. O Nemo fica pedindo ajuda pro Gil, que na verdade é Nemo em inglês, mas eu me recuso. Fica pedindo ajuda pro Gilda, ajuda, ajuda, ajuda. Aí todos os peixes viram aquela montanha lá, onde solta as bolhas, e aquele caranguejinho limpador, ele ativa o anel de fogo e o Gil salta no cabelo da Darla e salva o Nemo, salvando o Nemo. Novamente mostrando a união de todos, e mostra também quando tá o Nemo e o Gil. Essa cena é muito, muito, muito boa. Que tá o Nemo e o Gil na mesa de instrumentos. Aí o Gil fala qualquer coisa e dá um... Eu não me lembro o que ele fala. Aí ele dá um golpe no Nemo e o Nemo cai naquele negócio de limpar... Do dentista lá, de limpar a boca. Indo parar no mar. Ah, é? Você falando da Darla... Me lembrou do outro tópico que eu acabei pulando aqui sem querer. É bom ter pulado, que aí você já... Até... Que você falou já encaixa bem. Que é em questão, tipo, uma coisa que eu achei muito interessante. O vilão do filme... Do filme pra crianças, é uma criança. Meio que o vilão, não é um vilão, mas tipo, a ameaça aos peixes é uma criança. E acho que a figura da Darla, ela retrata, tipo, muito algumas crianças aí. É como se mostrasse, criança, a sua inocência não é tão inocente às vezes. Você às vezes não entende isso, mas é bom que você entenda porque... Muitas vezes um pouco do seu apego, aquela sua vontade de estar com aquele animal, de agarrar ele, pode machucar o bicho, pode ser prejudicial para ele, pode estar ferindo ele, pode estar fazendo mal a ele. Que é aquela coisa, por exemplo, da Darla de querer sacudir o saco do peixe para ele nadar. Que é até uma coisa um pouco egoísta você querer que o peixe nade para você e tal. É, porque querer que o seu bicho de estimação sirva como entretenimento para você, né? Você sabe da onde que vem esse nome, Kid? A Darla? Não, eu tenho a menor noção. O nome Darla, ela foi uma homenagem do diretor, né, do Andrew, a uma produtora, a produtora de Monstros S.A., a Darla Anderson. Que durante anos, a Darla e o Andrew passaram juntos na Pixar, né? Passaram os anos juntos e tal. E ela fez várias brincadeiras e piadas com ele. Tipo, eles tinham essa relação de amizade. Então o Andrew fez essa homenagem a ela, colocando o nome dela na personagem. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre os personagens, né? Os personagens que são as vozes de Albert Brooks, como Marlin, que faz o vilão dos Simpsons, Ellen DeGeneres como Dory, Alexander Gold como Nemo, William Dafoe como Gil, que faz o Duende Verde nos filmes da Homem-Aranha, Brad Garrett, que faz o Bloat, que é o peixe baiacu da Sociedade do Aquário, Alison Janney, que faz a Peach, Austin Pendleton, o Gurgle, enfim, que é aquele cara que tem medo de germes e todo aquele não me toque. O Stephen Root, que faz o Bubbles, né, que eu citei na abertura do programa. Tem a Vicky Lewis, que faz a Deb e a Flo, né, a irmã gêmea. Geoffrey Rush, que faz o Nigel. E ele também faz o... No filme do Piratas do Caribe, ele faz o Barbarossa. Elizabeth Perkin, que faz a Coral. Bob Patterson, que faz o Mr. Ray. Barry Humphries, que faz o Bruce. Que, em sua versão brasileira, é o nosso queridíssimo Guilherme Briggs. Eric Banner, que faz o Anchor, os companheiros do Bruce. Bruce Spencer, que faz o Chum. Bill Hunter, que faz o Dentista. E o Eric Sullivan, que faz o Sheldon. Desses atores, desses personagens, qual é o mais marcante pra você, Kid? Pra mim foi, acho que a Dory, cara. Que pra maioria das pessoas a Dory deve ter sido a mais marcante, por causa da personalidade dela. Ela é uma personagem bastante cativante, até mesmo na versão... E é aquela personagem super de boa, né? Que ela praticamente ri na cara do perigo, que é quando o Bruce aparece lá e chama eles pra reunião e o Marlin fica todo tenso lá e ela, festa, que legal, vamos. Tipo, mostra a inocência dela, né? E é uma personagem muito boa, realmente. Acho que, pra maioria das pessoas que assistiram o filme, eu acho que ela é a mais marcante. Mas pra mim, cara, o mais marcante, assim, de todos os personagens, todos eles são marcantes. Não quero desmerecer nenhum deles. Mas os que eu gosto mais são dois, na verdade, que é o Gil, que mostra a liderança dele, né? E não é aquela liderança soberba, né? Aquela liderança que se importa com os seus subordinados, né? Que é o que ele faz quando salva o Nemo e tal. E ele tem uma relação um pouco mais próxima com o Nemo. E o próprio Bubbles, cara. Não pela participação que ele tem no filme, mas mais pelas expressões dele, pelas falas dele. Eu gosto muito dele. Bom, acho que também, como eu sou um fanzaço de dublagem, principalmente da dublagem brasileira, pra mim, os atores da dublagem brasileira, eles são fantásticos. E é bom citar aqui também a lista dos atores. Eu só sei a lista. Existem duas dublagens do Procurando Nemo. É a dublagem de 2003 e uma redublagem que foi feita em 2012. Eu só sei de três atores que continuaram na redublagem de 2012. A Maíra Góes, que foi quem fez a Dory. Tipo, deixa eu ver, acho que... Não, pode falar da dublagem antiga. Ela foi feita por Gustavo Pereira, que dublou o Nemo. Maíra Góes, que dublou a Dory. Júlio Chaves, que dublou o Marlin. Márcio Simões, que foi o Jill. Guilherme Briggs, claro. Nossa. Briggs, eu sou seu fã, hein? Que dublou o Bruce. Jorge Vasconcelos dublou o Bolota. Bolota é o Bloat. Eu não tava lembrando o nome dele. A Fernanda Baroni, que dublou a Peach. Carla Pompilio, Deb. Henrique Ogala, o Gurgle. Gurley, enfim. Sérgio Stern, que dublou o Jax. Eduardo Ribeiro, que dublou Bubbles. Hélio Ribeiro, que dublou Nigel. Garcia Júnior, esse cara é... Que dublou o Tio Raya, né? O professor, o cientista. Bernardo Coutinho, que dublou Ted. Bianca Salgueiro, Pearl. Thiago Farias, que dublou Sheldon. Isabel Lira, que dublou a Coral. Renato Rabelo, Anchor. Raulmilton Ricardo, Cham. Cláudio Galvão, deve ser. Crush. Eu não citei anteriormente, mas ele foi dublado pelo diretor do filme. Ele foi dublado pelo Andrew Staton. O Anderson de Palma, que dublou o Esguicho. Vitória Fischer, que dublou a Darla. O Cardume foi dublado pelo Edward Daskar. E é isso. Bom, vou citar algumas coligações de alguns atores aí, de outras, em outros papéis que eles fizeram em outras animações, que fica mais fácil das pessoas associarem e reconhecerem a voz. Por exemplo, a Maíra Góes, outro papel também muito conhecido que ela fez, foi da Tigresa. É mesmo, cara? Isso eu não sabia, da hora. No Kung Fu Panda. Ó, por exemplo, o Júlio Chaves também, que é outro dublador que eu gosto muito. Um dos outros papéis que ele já fez foi, por exemplo, do Coringa da série animada clássica do Batman. Tem outros atores também que ele já dublou, por exemplo, Mel Gibson. Tem muitos filmes do Mel Gibson que ele dublou. Alguns nomes que eu citei aqui, quem assiste Cartoon Network vai reconhecer esses nomes, provavelmente já ouviu falar esses nomes de alguns trabalhos que eles fazem na Cartoon Network, como o próprio Briggs, o Márcio Simões também, se não me engano, trabalha na Cartoon, o Gustavo Pereira trabalha na Cartoon também, no elenco de dublagem da Cartoon Network. O Márcio Simões, ó, uma coisa que um papel que o pessoal vai reconhecer facilmente do Márcio Simões é o do professor Xavier no X-Men Evolution, que passa incessantemente na Band e Companhia do SBT, que deve passar até hoje. Eu não sei, que faz muitos anos que eu não assisto televisão, mas é uma associação mais fácil aí. O Guilherme Briggs, que não precisa falar porque ele faz muitos personagens, tipo Buzz Lightyear, o excelentíssimo e clássico Freakazoid, Superman. Bom, mas também temos aqui o dublador que você vê muito ele em dublagens do Cartoon também, que é o Jorge Vasconcelos, que ele faz o Bofur, que é um dos anões lá do filme do Hobbit. Um daqueles anões super relevantes. Ele dublou o Ryuki do Death Note também. Olha, que da hora. Ele dublou o Arman do Apenas Um Show também, que é um desenho mais recente, mais fácil do pessoal mais novo conhecer. Ele dubla também a Tina Rex do Incrível Mundo de Gumball. Tem também o Garcia Júnior, que dublou o Tio Raya, né? E, pô, é o nosso queridíssimo Arnold Schwarzenegger, né? E Harrison Ford também. Ele dublou o Harrison Ford no episódio 5 e no episódio 6. No mundo das animações, o Garcia Jr. é o nosso queridíssimo e eterno He-Man. E Pica-Pau. Ele fez a segunda voz de Pica-Pau, dublou o Smurf Gênio. Dublou, cara, ele dublou o Roger Rabbit. Uma redublagem de Uma Cilada para Roger Rabbit. Dublou o Capitão Kirk, dublou o Turbo, dublou o Dolph Lundgren. É, tem também a Bianca Salgueiro, que já fez a dublagem da Lilo, e de um desenho um pouco mais infantil, por exemplo, que é a Rebeca, da Peppa Pig. A Tônia também, ela fez a Tônia do Todo Mundo Odeia o Chris. E você falou de Peppa Pig, a Victoria Fischer, que dublou a Darla, ela dublou a Peppa, ela fez a primeira voz da Peppa. Bom, tem também o Hamilton Ricardo, uma coisa que vai ser mais fácil de associar a ele fazia a dublagem do Quatro Braços do Ben 10. Bom, tem muitos trabalhos de outros dubladores aqui, acho que melhor a gente não se reter muito em falar trabalhos de todo mundo, porque senão vai ficar um programa muito extenso. Mas isso não quer dizer que a gente está desmerecendo o trabalho dos outros. Ó, pelo contrário, veja que a gente está dando mais tempo para falar dos dubladores nacionais do que dos internacionais. Exatamente. O elenco de dublagem de Procurando Nemo é um elenco muito bom, cara. Conta com grandes nomes e que é uma dublagem que encaixa perfeitamente com a animação, porque tem dessa também, né? Tem dublagem que, em dublagem de anime, por exemplo, tem muita dublagem de anime que não encaixa com a cena e tal, fica uma parada meio mecânica. E essa é minha grande dificuldade de assistir anime dublado. Mas a dublagem de Procurando Nemo, pô, é perfeita, né? Assim como a dublagem da maioria dos filmes da Pixar, se não todos, são perfeitos, né? Continue a nadar, pra achar a solução. Então, agora entramos aqui no seguinte tópico, que é sobre as teorias e curiosidades sobre Procurando Nemo. Você sabia, Kid, que um dos tubarões brancos vistos no filme se chama Bruce Ops, você sabia? Trata-se de uma citação a tubarão, no qual o diretor Steven Spielberg apelidou o tubarão eletrônico com esse nome. Aquele filme filmaço do Spielberg, que ele decidiu não mostrar o tubarão e tal, aquela coisa toda, Spielberg, Jane. Ele chamava o tubarão de Bruce, e que foi o nome dado ao tubarão branco do filme. Tem também uma curiosidade que eu achei, que é as anêmonas do filme. Elas foram feitas com a mesma tecnologia do qual foram feitos os pelos do sangue do Monstros S.A. E outra coisa, tem uma relação... O Procurando Nemo, ele é muito bom nisso também. Tem uma relação biológica muito, muito boa, digamos assim, entre... acho que se chama protocooperação. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a protocooperação, no qual os dois indivíduos têm vantagem sobre a determinada ação. Por exemplo, no caso, os peixes palhaços, eles escolhem as anêmonas para morar, porque as anêmonas são os lugares mais seguros para eles dos predadores. Tanto que o Marlin fala no início do filme para Coral voltar para a anêmona, porque a anêmona, ela queima os predadores, né? E como os peixes palhaços, eles têm um muco que cobre eles já ficam protegidos dessa queimadura da anêmona. E os peixes palhaços também alimentam elas com o resto de alimentos, se não me engano, algumas coisas assim. Essa relação biológica que tem no filme, tem muita coisa... Cara, esse filme seria um ótimo filme para passar para criança ou para adolescente, para estudar as interações dos peixes no mar, porque tem muita coisa, cara. Esse filme fala sobre biodiversidade, esse filme fala sobre os peixes que vivem mas vivem onde a luz não alcança, né? Que são aqueles peixes que vivem nas fossas abissais, aquele que em sua maioria tem bioluminescência, que é a capacidade deles produzirem a própria luz para atrair as iscas, né? Que é o que aquele peixe... Acho que aquele peixe é o diabo do mar, se não me engano. Ele atrai as suas presas com aquela luz. E esses peixes que vivem nas fossas abissais, que é o lugar onde a luz não alcança, né? E é muito interessante também como esse... Assim, ele passa por cima do assunto, mas esse assunto sobre o ecossistema que vive nesse lugar onde não tem luz, é muito interessante as adaptações que eles... as adaptações biológicas que eles têm, né? Pra poder sobreviver nesses lugares. Então, o Procurando Nemo, ele é muito bom. Ele também trata do olfato, né? No caso, quando a Dory se fere e o Bruce sente o cheiro do sangue dela. Ele trata também da predação e competição, né? Então, tipo, essa questão do sangue, até que a Ivy falou, né, mais lá pra frente no programa, da questão, foi a primeira vez que a animação da Pixar mostra sangue, né? Que é também uma curiosidade interessante que ela trouxe. Fala também da relação de predação dos animais, né? Que quando o Marlin é capturado pelo pelicano lá, aí ele luta pra sobreviver e tal. Aí os pelicanos ficam observando. Caraca, fulano já tá na manguaça, que não sei o quê. Aí o Nigel vai lá ajudar. Aí, enfim. E também eles veem que tem uma competição ali, né? Entre os pelicanos e as gaivotas, né? Você sabia, Kid, que eu só fui descobrir que as gaivotas falam meu quando assisti legendado? Sério? Sério, elas falam meu. Só que, tipo, eu ouvia meio mel, tá ligado? Mel. Tipo, mel de abelha, né? Mel. Só que eles falam mine em inglês. Em inglês dá pra ouvir melhor, né? Em inglês dá pra ouvir mine. É muito maneiro isso. E é legal também como o filme mostra que alguns personagens, eles têm uma consciência, digamos assim, né? Eles têm uma personalidade. E tem outros personagens que eles simplesmente não têm personalidade alguma, que é como a casa da gaivota, né? Eles agem em conjunto. O próprio Diabo do Mar também, ele fica meio caracterizado como se fosse um monstro do oceano, né? Que ele também não é que nem, por exemplo, os tubarões, que tem uma personalidade. Por exemplo, também o Bruce tem um momento que ele entra num estado de monstro, né? Que os olhos dele ficam todos preto, e ele meio que sai um pouco da consciência dele. Aí ele age pelo instinto, né? Realmente, mostra como tem alguns personagens que têm consciência e alguns personagens que agem pelo instinto. Tem uma curiosidade aqui que também vi, que tipo, depois que eu pesquisei, que eu me toquei nisso, o casco das tartaruguinhas, eles simulam um desenho de camisas havaianas. Da hora. Maneiro mesmo. E tem, cara, tem um easter egg. Esse não é easter egg, né? Porque tá na cara. Mas é uma cena que aparece rapidamente. Que aparece o Buzz nesse filme. Aparece um boneco do Buzz Lightyear do lado de um baú de brinquedos. Exato. Lá. E também tem outra curiosidade interessante, que é meio que parecida com o do nome da Darla, que é o dos totens do aquário. Que eles são caricaturas de funcionários da Pixar. A Pixar sempre arrumando um jeito de homenagear, né, as pessoas, quem participa e tal, a galera do cast. E tem também um dos barcos que estão ali que aparece no filme, ele tem o nome do mesmo barco do pai do Andrew Stanton. Muito maneiro isso. Eu falei anteriormente que o filme trata da biodiversidade. A biodiversidade marítima, né? Pô, isso fica claro durante todo o filme. Mas no início do filme, aquela música... Eu queria saber... Desculpa, gente. Eu tentei. Eu juro que eu tentei cantar, aprender a cantar ela, mas eu não consegui. Eu só aprendi a primeira parte, que é aquela música que o tio Raya canta quando tá explorando o mar com as crianças, né? Que ele fala... Espécies. São as espécies que moram no mar... Poríferos selenterados, hidrozoários, biozoários, antozoários, aí essa parte não sei, como eu e você, artrópodes, equinodermos, pô, enfim. Tem um que eu lembrei agora, um easter egg também, além do Buzz Lightyear, se você perceber num garoto que tá no consultório do dentista lá, aquele que quando ouve a Darla gritando lá no consultório, ele meio que abre a boca, sabe, fica a boca aberta. Uhum. Se você reparar, essa revista que o garoto tá lendo é uma revista dos Incríveis, você vai ver o Senhor Incrível na capa. Maneiro, cara. Os easter eggs da Pixar, né? Sempre. A Pixar sempre faz essas homenagens. Isso é muito maneiro. Tem também algumas teorias que rolam pela internet aí que são meio assim... Aí eu fico assim meio... Sei lá, achei um site aqui agora, tipo, de teorias que... Me procurando Nemo. Por exemplo, a primeira teoria que tá aqui. Nemo não existe. Aquela teoria que sempre rola de que é tudo um sonho, blá blá. Vai. Essa teoria pode ser a teoria mais popular de todas. Nemo é parte da imaginação de Marlin. No início do filme, uma barracuda ataca toda a família de peixes palhaço e a deixa inconsciente. Quando Marlin acorda, ele imagina que apenas um dos ovos sobreviveram à tragédia. Além disso, ele dá ao filho o nome Nemo, que em latim significa homem nenhum. ou ninguém. Um usuário na internet, um usuário do Reddit, explicando como o filme pode ser uma metáfora da jornada de Marlin pelos 5 etapas do luto. A primeira etapa, a negação. Ele não deixa seu filho ir à escola porque não é seguro. A segunda etapa é a raiva. Ele repreende seu filho por se aventurar além do seu controle. Negociação. Marlin se junta a uma amiga de viagem com amnésia para ajudá-lo a encontrar Nemo. Quarto, desespero. Marlin vê seu filho ir embora ralo abaixo. Aceitação. Marlin aprende a se desapegar e deixa as coisas serem do jeito que elas são. Cara, eu odeio essas teorias de que tudo é mentira, é tudo que tava dormindo, tá sonhando e o caralho, quase. Vocês que formulam essas teorias, vocês vão comer miojo, seus cara de abacate. Melhor, vamos procurar o que fazer. Vocês estão com muito tempo livre, sabe? Estão tentando achar muita conspiração em tudo. Sabe, vamos arruma um emprego, sabe? Vai. Sei lá, vamos fazer qualquer coisa. Vai trabalhar. Vamos fazer qualquer coisa. Lá, vai ajuda a mãe lavando louça em casa, sabe? Ajuda também a preencher um pouco o tempo e também a dar um pouco de valor à tua mãe que trabalha e rala pra caramba pra você ficar fazendo teoriazinha na internet. Seu bosta. Tem outra teoria aqui. Dory sofre de perda de memória porque testemunhou a morte de toda a sua família quando jovem. Não sei como alguém chega à conclusão disso, mas vamos ler aqui. Ai, caralho. Vamos lá. Mais uma dessas teorias loucas. Isso explicaria um monte sobre nossa peixe azul predileta. Um usuário do Reddit acha que Dory viu o massacre de seus familiares quando jovem, o que deixou mentalmente comprometida. Como o pai dela estava morrendo, ele disse a ela, continue a nadar para salvar a vida de Dory. Esforçando-se para se esquecer do acontecimento terrível, ela se perde no oceano e acaba sofrendo perda de memória recente. Isso também explica por que Dory é tão solitária e prestativa para Marlin na jornada em busca de Nemo. Discorra sobre. Bom, não faz muito sentido. Não tem fundamento. Eu nunca vi alguém perder a memória porque sofreu, tipo, algum trauma. Geralmente a pessoa fica muito triste, mas perda de memória... Não tem. A não ser que alguém tenha algum caso desses de perda de memória por causa de trauma. Não tem nenhum embasamento científico, eu acho. Bom, se tiver, alguém manda um e-mail aí e diz pra gente se tem realmente embasamento científico essa coisa aí. Exatamente, eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui e os fatores, 7 fatores que podem levar à perda de memória são o uso de drogas, estresse, medicamentos, doenças graves, apneia obstrutiva do sono, que eu acho que aqui eu tenho. Não, apneia não, é o próximo. Transtorno do ciclo sono-vigília. E as doenças psiquiátricas. Bom, segundo a teoria do cara, nenhuma desses 7 fatores citados... Pode se enquadrar em transtorno. Transtorno não, é em estresse. Porque um trauma, ele na verdade é um estresse. O estresse ele é uma sobrecarga mental que você tem de coisas que você não aguenta. Então ele pode se encaixar nisso, mas... Bom, acho que não é claro o suficiente só isso. Bom, se algum ouvinte tiver algo a acrescentar e souber confirmar sobre isso, então manda aí um e-mail pra gente ou põe aí nos comentários do blog pra gente poder ler aqui nos e-mails depois. Tem outra teoria aqui. A teoria seguinte é Procurando Nemo está conectado a Toy Story 3. Vamos ver aqui. Segundo o Slate, que eu nem sei, acho que Slate é o quê? Um site americano. Segundo Slate, todos os filmes da Pixar contam a história secreta de um mundo onde uma garotinha de Monstro S.A. cresce para ser a bruxa idosa de Valente. Ah, essa é a teoria que mostra que todos os filmes da Pixar estão interligados. Sim, essa é a chamada teoria Pixar. Isso é uma coisa bem mais profunda que eu acho que não cabe a gente pode fazer um cast só sobre ela. A gente pode falar dela depois. É a teoria Pixar que engloba todos os filmes da Pixar e que mostra que personagens de um filme participam de outro filme e que tal filme é assim porque anteriormente... Por exemplo, um desses fatores dessa teoria é que aquela árvore do Vida de Inseto é aquela plantinha do Wall-E. Aquela plantinha que eles plantaram cresceram sobre aquela árvore. Enfim, é uma teoria muito mais complexa que a gente pode fazer só um programa sobre ela. É, mas eu concluí essa teoria aqui. Essa teoria em particular sugere que os acontecimentos de Procurando Nemo acontecem paralelamente aos de Toy Story 3. Os dois filmes estão conectados porque, em Toy Story 3, Molly, a irmã de Andy, aparece ler uma revista que tem na capa Darla Sherman, a garotinha de aparelho fixo de Procurando Nemo, que não envelheceu e tem a mesma aparência. Lembre-se, Darla é sobrinha do dentista Philip Sherman, conhecida por matar peixes de estimação por acidente. Uhum. Então, o que liga os dois filmes é o fato da Darla aparecer na capa de revista que a irmã do Andy está lendo lá pro início do filme, do Toy Story 3. O que pode ser, na verdade, só uma referência, porque o garoto tá lendo Os Incríveis não significa que o Senhor Incrível é o Gil. Ok, a quarta e última teoria. Martin estava em busca do filho... Não, não vou contar essa teoria, não. Ah, tem teor sexual? Ele estava em busca do filho para... Não. Essa, olha só, eu bipei essa partezinha aí final que eu falei do título, porque se tiver crianças ouvindo, desculpe, papais, eu não quero estragar a infância do seu filho. Depois você procura aí na internet o que você acha. Não procure, por favor. Não estrague a sua infância, não seja idiota esse ponto. Ok, galera, eu vou fazer um hiato aqui pra eu ler aqui pro Vitor pra ele entender essa teoria aqui. Não, cara, eu não quero ler essa teoria. Você vai tomar ela. Ah, cara, por quê? Não, velho. É o preço que se paga por ter um podcast, cara. Eu te odeio. Você saber de coisas que você não deveria saber. Eu nunca mais vou assistir Procurando Nemo da mesma forma. Continue a nadar, pra achar a solução. Então, depois de algumas curiosidades e teorias, acho que podemos dar aqui nossas considerações sobre a animação Procurando Nemo. Eu vou ver se eu consigo gravar da Evelyn umas considerações dela. Que no final ela conclui que acha no todo do filme Procurando Nemo, aí eu coloco aqui. Se eu não conseguir, aí nem essa frase, essa fala que eu tô falando vai entrar pro cast. Bom, eu achei o filme lindo, é um filme bonito, conta uma história maravilhosa. E também, assim, ele passa muitas lições pros pais, pros filhos, pra todo mundo. E assim, a Pixar, ela tem essa magia de passar lições de vida pras pessoas. Coisas que as pessoas já passaram, ou que estão passando, que estão vivendo. E assim, no futuro, com certeza, eu pretendo mostrar para meus filhos, assim, Procurando Nemo não é uma das minhas favoritas, a minha favorita é Toy Story, mas eu pretendo sim mostrar todas as animações da Pixar, que eu acho lindas, divertidamente também, com certeza, mesmo que não seja o assunto seja divertidamente, ou seja Toy Story, mas todas as animações, com certeza, eu vou mostrar para os meus filhos. Tá satisfeito? Tá reclamando tanto que precisa estar um negócio. Agora você está satisfeito? Bom, nossas considerações sobre Procurando Nemo. Pode, Vitor. O que você acha de Procurando Nemo? De longe, uma das melhores animações da Pixar. Né? Tá ali, ela tá entre meu top 26, né, de animações da Pixar. Número 26. Não, ela não é o número 26, ela tá dentro do top 26. Porque, cara, não tem como, cara, a Pixar é a Pixar. Não tem como não amar a Pixar. E eu sou particularmente fã demais dos filmes da Pixar. E, enfim, de toda a produção deles e tal. Procurando Nemo é um filme maravilhoso e que eu recomendo fortemente que vocês assistirem de novo, porque muitas piadas, como aquela piada do cavalo marinho que é alérgico à água, que a gente não entendeu quando criança, hoje em dia a gente vai entender. Então, eu recomendo vocês assistirem de novo e mandem seu feedback aí, qual foi a experiência de vocês. Ok, eu vou dar minhas considerações aqui. Bom, Procurando Nemo não é uma das animações favoritas da Pixar, das animações que eu mais gosto, porque o que tá no top 1 é a saga Toy Story, porque Eu cresci com Toy Story, então eu tenho uma ligação sentimental muito grande com Toy Story, por causa também de coisas que eu tive em relação a brinquedos, mas não convém falar aqui no podcast de Toy Story, que não tá muito longe de sair, a gente fala mais. Então, como o próprio Advito falou, algumas coisas a gente não percebe quando pequenos, mas depois que você cresce e tem um nível maior de maturidade, você percebe piadas e até percebe claramente as lições que são passadas pela animação. Por exemplo, o que eu fiz mais pro início do programa, eu mostrei uma lista enorme de coisas de lições que eu consegui tirar de Procurando Nemo. Então é uma animação que eu recomendo muito aos pais, aos tios, avós. Botarei as crianças para assistirem, porque é uma coisa que traz muito aprendizado. Não é que nem animações que tem conteúdos meio maldosos, de forma sutil, porque é a Pixar, e a Pixar não precisa fazer esse tipo de coisa. Se bem que Toy Story tem uma coisa meio maldosa, que foi, mas isso a gente vai falar no cast de Toy Story, ou não, né? Coloque as crianças para assistir Procurando Nemo. Pode não ser a minha animação, uma das minhas animações favoritas, nem a mais marcante para mim, mas é uma não deixa de ser uma animação incrível que passa muita coisa boa, principalmente para as crianças aprenderem e até mesmo para os pais, como eu citei, dos aprendizados do próprio Marlin, que é um adulto. Ele vai aprendendo na busca dele pelo filho. Então, é super recomendada para todos os públicos. Bom, acho que depois dessas considerações, acho que vamos encerrar por aqui. Afinal, já falamos tudo que podíamos, né? Tudo que a gente pesquisou, ou e até que não pesquisou, né? Algumas coisas a gente pesquisou na hora do programa. Bom, foi um programa bom, foi ótimo, né? Já vou dizendo aqui, Barão, Kira, vocês não fizeram a menor falta. Tá zoando? Não fala isso, cara. Não fala isso. Tô zoando. Tenho certeza que se o Kira estivesse aqui, ele ia botar muita coisa, assim, muita observação, muita coisa que a gente não percebeu. Não. Eu tenho certeza que se o Kira estivesse aqui, esse programa teria 7 horas de duração. E o Barão, ia ser um belo contraponto, porque provavelmente ele ia citar muita coisa que ele não gostou. Ele ia criticar muita coisa, porque eu ia matar ele. É, porque eu critiquei algumas pouquinhas coisas, mas ele poderia conseguir criticar mais coisas. Porque a gente fala de uma forma muito emocional e apaixonada pela animação, e ele ia conseguir ser um pouco mais ranzinza, de certa forma, falar de Procurando Nemo. Não que isso seja um demérito, mas isso... Acreditem, essa coisa de ser ranzinza, acho que é uma das melhores qualidades do Barão. Acredite você ou não. É a marca dele, né? Nosso querido Rodrigo. Nosso querido zangado da Branca de Neve. O nosso querido raiva do Divertidamente. Nós chamamos, Rodrigo. Eu mais uma vez eu queria agradecer também a participação da Ave, que foi uma participação curtinha, tudo mais, que a gente tá gravando no meio da madrugada, e a Ave tem o costume de dormir cedo, então ela ficou com muito sono no meio da gravação. Ela se esforçou bastante porque ela não pôde gravar mais cedo, ela, pô, sacrificou um pouco do horário do sono dela pra poder gravar um pouco com a gente, né, porque o Kira e o Barão não puderam participar, então ela acabou aceitando participar pra poder preencher um pouco de espaço aqui. Então, obrigado, amor, beijo, durma bem aí, sei que você tá dormindo agora. Deixa eu agradecer também. Agradece, você faz os seus agradecimentos aí. Queria muito agradecer a participação da Evelyn aí por ter sacrificado um pouco do seu tempo pra estar junto com a gente aqui falando besteira e tal. Valeu, Eve. Ou Eve, enfim. Obrigado pela sua participação aí, pela sua paciência, pela sua audiência e a nós. Dê um like nesse vídeo, favorito não, pera. Muito obrigado. E participe mais vezes, por favor. E você, ouvinte, você. Não a minha mãe, o outro ouvinte que a gente tem. A Eve também não, porque ela também é ouvinte. Que queira participar, que queira estar junto com a gente aqui, participar do dia da gravação. Ou você, podcaster, que está ouvindo esse programa, que chegou até aqui, parabéns para você, você merece um prêmio. Entre em contato com a gente, entre em contato comigo, o Pod Vitor, especialmente comigo, porque o Kid ele cuida de outras partes do programa e eu fico mais responsável por essa parte de networking. Então entre em contato comigo lá pelo meu perfil do Facebook, Victor Baiol, ou manda e-mail pra gente também falando sobre o que você achou do programa, que tá interessado em participar e tal. Nós queremos ouvir você aqui. Queremos estar todo mundo junto nessa. É, galera, pra facilitar mais, tipo, não, é coisa que você queira que seja lida no programa, claro que não vamos poder ler tudo que mandarem. Talvez agora que a gente tá começando, né, e não tem quase ouvinte nenhum, talvez seja mais fácil de ler tudo, se mandarem alguma coisa pra gente. Realmente, eu não sei porque você tá falando isso, porque vai dar pra ler tudo, vai dar pra ler os... É, já tem o quê? 3, 2 ou 2 e meio, sei lá. Ou tem nossas mídias sociais também. Se você quiser falar, se comunicar com a gente através do Facebook, você pode acessar lá o facebook.com/podeanimar. Temos também o Twitter também, que o Vitor não é muito chegado a Twitter, mas eu tô com o Twitter ligado ali no celular, então qualquer um quiser falar, se comunicar com o Twitter, pelo Twitter eu vou estar ali respondendo. Então só vocês seguirem lá o @podeanimar. Temos o nosso site WordPress também, que é o podeanimarpodcast.wordpress.com. Caso você esteja acompanhando pelo feed, queira dar uma visitinha lá no site, sabe, para dar uns views lá. Ou caso queira comentar. Tem também o nosso e-mail, caso você queira lançar os seus comentários aí, alguma crítica, alguma sugestão. É só você mandar lá pro podeanimar@gmail.com. Por favor, faz esse quebra esse galho pra gente, dou um pouquinho do seu tempo pra escrever um e-mail lá, nem que seja, pô, gostei pra caramba, continua o trabalho, ou pô, tá muito grande, só pra dar uma facilitada, dar uma condensada no assunto, tudo numa coisa só, pra ficar mais fácil pra gente, ok? Valeu, galera. Se tiver com preguiça de entrar no e-mail, pode ir no blog também e deixar lá na área de comentário lá do programa, que a gente vai ler também. Facilita também pra você e facilita pra gente também. Então, galera, nós ficamos por aqui. Lembrando que a periodicidade do programa é quinzenal. Então, a cada 15 dias a gente lança um episódio novo. Também porque os assuntos que a gente trata aqui são um pouco mais complicados também. A gente também pretende fazer episódios sobre séries animadas, então exige um pouco mais de tempo da gente estar assistindo a série animada, que, pô, se for muitos episódios, leva um bom tempo, tanto da gente assistir tudo e de estudar também sobre aquela série, pegar sobre todas as coisas relacionadas ao assunto. Muito bem, galera, então nós ficamos por aqui, um forte abraço a vocês e até abração. Mais! Vamos aqui entrando para a nossa leitura de e-mails e comentários do PodAnimar. Ei! Abrimos aqui o nosso blog aqui e estamos repletos de comentários. Quantos comentários? Nossa, 4 comentários, cara! Ah, não, 2 foram vistos. Bom, temos aqui 2 comentários de 2 ouvintes. Bom, eu vou deixar aqui pro Pod Vitor ler o primeiro e também pro nosso queridíssimo Rodrigo Barão, que vai ler o segundo aqui, ó. Rodrigo Barão não participou do cast, mas tá participando da leitura de e-mail. E tô de volta! Me deixa pra ler o depoimento, cara. Lê os comentários, deixa que eu leio o depoimento. Então, o primeiro comentário aqui é do João. João. Não sei se vocês pescaram a referência do... Eu peguei. Quem aí conhece o mundo canibal sabe, né? É, vamos lá. Curioso que os animes Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, que vocês assistiram na TV a cabo, Globo ou Band, eu assisti na Manchete ou SBT. Enfim. Sou velho, hahaha. Tá vendo, Kid? Você se achando mais velho. Caraca, vocês assistiram isso na não sei o que, esses lixos. Eu assisti na Band Kids. Aí, o cara assistiu na Manchete, chupa, trouxa. Cara, eu sei que tem gente que é mais velha do que eu e vai ver coisas da TV Manchete que eu não assisti. Eu nem sei o que é a TV Manchete, eu só sei por causa dessa bendita internet. Se não fosse a internet, eu nem saberia que tinha existido a TV Manchete. Eu sou mais velho do cast, não sou mais velho do mundo. Mac, Quem nasceu pra ser TV Globinho nunca vai ser TV Manchete. Falou idoso aí, ó. É, falou sexagenário. Falou o cara que nasceu nos anos 80. É mais velho que todos nós aqui, mais velho até que o João. Por isso que ele tem o título de barão, né? Porque dá pra ser barão com 18 anos. Então, barão, agora é contigo. O comentário agora é da Vitória. Bem bacana. Gostei demais. Dei muitas risadas e ainda conheci animações que nunca assisti, que já ouvi falar e que assisti, mas bem pouco. É um projeto bem legal, pra falar a verdade. É a primeira vez que acompanho um podcast. Estou bem ansiosa pro próximo. Carinha sorridente. Bom, Vitória, eu agradeço o seu comentário, o seu incentivo, e eu garanto pra você que, apesar de eu não estar neste cast, ele vai ser melhor que o anterior, porque eu confio nos meus companheiros. Bom, muito obrigado, Vitória, por dar esse feedback pra gente aí, por estar acompanhando a gente, e continue com a gente aí que vamos nos esforçar pra fazer cada vez mais programas melhores pra vocês, nossos queridos ouvintes. Bom, Vitória, eu queria agradecer a sua participação aqui, ao seu comentário. Obrigado por conceder um pouco do seu tempo para falar o que você está achando do nosso projeto também. Então continue aí acompanhando o nosso trabalho e garanto que a gente vai melhorar também, porque é o que a gente procura fazer, né? Melhorar e aprimorar e procurando também o nosso formato, que como a gente está começando ainda, a gente não sabe muito bem qual é o nosso formato final. Então, se você puder ajudar também a gente, comentando, você pode também trazer até suas experiências próprias também, coisas que você assistiu quando era criança e que não comentamos aqui também, ou coisas em relação aos casts futuros que a gente falar. Então seja muito bem-vinda e continue mandando comentários para nós. Bom, vou ler então o depoimento dos ouvintes aqui, que é uma área que eu criei no site, podeanimar.com.br, que eu pedi para os ouvintes me darem depoimentos do programa pelo Facebook, WhatsApp e tal. E eu vou ler aqui o depoimento do João, que deixou comentário lá no blog. Eu vou ler o depoimento aqui do João, o piloto do podcast No Opala com Apolo. Pode escutar ou pode animar. Trocadilho. Pra quem é fã de desenhos e quer dar risadas enquanto tá no ônibus, fazendo exercício ou qualquer outra coisa, pode confiar que o Pode Animar faz bem esse serviço. Seus participantes vão do VHS até desenhos da TV Cultura, passando por animações japonesas e desenhos de princesas. Pô, cara, muito obrigado, João, pelo seu depoimento. E ele mostra a nossa versatilidade, né? Como a gente consegue falar de tudo um pouco e com propriedade do que a gente tá falando, né? Muito obrigado, João. Continue com a gente aí e comente. Bom, galera, então esse aqui foi o nosso quadro de e-mails e comentários. Não foi muito longo, porque não tivemos muitos e-mails e comentários. Então é isso aí. Comenta aí, porque tá escasso o negócio aqui. Ainda mais pra gente ter mais coisa pra comentar, pra gente ter mais coisa pra ler aqui. Pra ter mais um feedback de vocês também, porque a gente precisa saber o que vocês estão achando do programa, precisa saber o que vocês não estão gostando também, pra gente poder ver como melhorar, né? Então, valeu galera, tchau e obrigado por ouvir. Beleza, tchau gente. Até mais, beijo. Beijo galera. Então, vamos passar. Eu tô terminando aqui de me despedir dela. Ok. Foi só a despedida levinha. Tem que ter uma despedida um pouco mais. Que ela não ia despedir do jeito que a gente despede normalmente, porque tipo aquela coisa, ah, eu te amo, tal, beijo, sonha comigo, vá. Que ela não ia, não ia ter coragem de falar isso aqui, né, pra gente em rede nacional. Exatamente. Não, tudo bem, eu espero. Ela tá aqui, falou que ficou sem graça e tímida, então, tipo, pediu desculpa por ter falado rindo. Ah, que nada. Tá, pronto, já me despedi. Que despedida breve? É que ela tá falando aí. Espera. Pedindo desculpa ainda. Nada, cara, que isso. Falou besteira. Por ter falado errado, tá? Falou canal que eu tava com vergonha e falou errado. Nada, besteira. Ok, acho que dá pra gente continuar agora. É, acho que a gente tem nosso extra já.